Onde está Deus? Provavelmente a gente já se questionou onde está Deus, seja em momentos de dificuldade, ou seja, na percepção das coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nós não entendemos. Quando nós éramos pequenos, nos foi ensinado que Deus era chamado de Papai do Céu, que ele estava no céu. Então nos disseram que Deus estava no céu. E esse entendimento deixou Deus muito distante de nós, um Deus inatingível. E nós acabamos esquecendo que Deus está em nós, dentro de cada um de nós. A nossa vida agitada, que a gente poderia dizer que são distúrbios externos, eles acabam desviando a nossa mente do que é essencial. E se faz necessário o refúgio para o silêncio, que acaba sendo imprescindível para que nós nos reconectamos de novo com Deus. Nós acabamos ganhando o mundo e perdendo contato com nós mesmos. Aí nós buscamos, nas religiões, nos ligarmos a Deus. Só que nós não nos permitimos passar pela transformação intensa e necessária para uma profunda e verdadeira relação com Deus, conosco e com os outros. Se eu não reconheço Deus em mim, como posso reconhecer Deus em ti? Como posso aplicar o ensinamento sublime de Jesus se eu não percebo a presença dele em mim? Nós precisamos não apenas nos conhecer, mas nos aceitar. Reconhecer os nossos erros é o primeiro passo para integrarmos os nossos conteúdos inconscientes, começando assim o exercício da humildade. Conteúdos esses que nós não percebemos de uma forma consciente, como a própria palavra diz, inconsciente, porém que se manifestam a cada momento naquilo que nós fazemos. É o nosso eu profundo, é quem realmente nós somos. Se não percebemos Deus nos momentos difíceis da vida, nos perguntando onde está Deus, provavelmente não sabemos o que ele espera de nós. Precisamos silenciar para ouvir a Deus. Existem três ferramentas que são importantes para esse trabalho, ao menos três. Uma delas é meditar, para que nós possamos ouvir a voz interior, nós possamos serenar, nós possamos acomodar tudo aquilo que acontece nessa nossa luta diária no exterior, no mundo exterior. A segunda seria concentrar, para que nós estejamos atentos ao que nós estamos fazendo no momento presente. Quando nós estamos dirigindo, que estejamos atentos a dirigir. Quando nós estamos nos alimentando, estejamos atentos a nos alimentar. Quando estejamos lendo, atentos na leitura. Enfim, em cada coisa que nós estivermos fazendo, nós temos que estar presentes naquilo. E a terceira é contemplar, que é perceber a essência da vida, a alma das coisas, o nosso vínculo com tudo isso. Isso é iluminação interior. É poder acessar aqueles conteúdos inconscientes que eu disse. Quero aproveitar e ler um pequeno trecho de um diário de uma moça judia de 20 e poucos anos, que ela era de origem holandesa, ficou presa durante alguns anos no seu próprio país e depois ela foi transferida para Auschwitz, onde ela veio a morrer. Enquanto ela estava presa ali na Holanda, ela teve a ideia de traduzir num diário as percepções que ela estava tendo. E uma bem pequena, para a gente ter uma ideia da visão que ela tinha. Ela diz assim: Das tuas mãos, meu Deus, aceito tudo, como me ocorre. Aprendi que, suportando todas as provas, podemos transformá-las em bem. Sempre que decidi enfrentá-las, as provas foram transformadas em bondade. Os piores sofrimentos dos homens são aqueles que eles rejeitam. Por vezes, quando me encontro em algum canto do campo, os meus pés plantados na tua terra, os meus olhos erguidos para o teu céu, as lágrimas correm-me pelo rosto, lágrimas de profunda emoção e gratidão. É querido ficar ali mesmo, no meio do que as pessoas chamam de horror, e ainda assim ser capaz de dizer: a vida é linda. Porque assim que começamos a andar com Deus, só precisamos de continuar a caminhar com Ele, e toda a vida torna-se um longo passeio. Que a gente reflita nas palavras dela, dentro de uma situação extremamente difícil que ela estava vivendo. Que possamos ficar na paz e que assim seja.